Um grande contingente de policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram deslocados para a Avenida Mercúrio Sem Número, no Jardim Três Fronteiras, local conhecido como PF1, ou Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 1. Os policiais chamados para dar segurança e restabelecer a ordem, e os bombeiros para controlar as chamas em um colchão de espuma incendiado por um detento que exigia a mudança de cela, como explica o diretor da unidade prisional PF2. Um preso queria efetuar a mudança de cela, a mudança não foi autorizada, e em razão dessa não autorização, o preso colocou fogo em um pedaço de colchão dentro da galeria, jogou um pedaço de colchão. Logicamente que a conduta foi isolar o problema, que foi facilmente isolado, porque foi uma situação bastante pequena, mas por uma questão de precaução, nós solicitamos apoio da Polícia Militar para proteger a integridade física dos servidores, inclusive do próprio preso, e a Polícia Militar veio rapidamente nos atender. Inclusive tem o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Inclusive o caminhão de Corpo de Bombeiros, né? Todas as medidas são tomadas para que a gente possa trabalhar de forma preventiva, né? O Corpo de Bombeiro veio para tomar uma ação preventiva, na verdade, avaliar a cela para ver se tinha condições de preso ser reinstalado ali, sem problema nenhum, vieram dar apoio e vieram rapidamente. Não se alastrou a simulação? Não. Foi uma coisa bem pequena, bem isolada, não teve problema nenhum. Mas, por uma questão de precaução, o preso foi retirado da cela e foi encaminhado ao isolamento. Diante das constantes fugas, a rigidez com que o sistema está sendo colocado em prática aqui deixa os presos um pouco mais nervosos. Mas não se abre mão da segurança em virtude, principalmente, da preservação da integridade dos servidores, né? Não se abre mão da segurança sob hipótese alguma, né? O tratamento penal, ele precisa existir, o preso precisa ser respeitado, tratado com dignidade, mas a segurança, ela também é algo muito sério, porque é a vida de 950 presos que está em jogo. Então, quando nós tivermos que tomar ações enérgicas para proteger dos 950 presos, com certeza essas ações serão realizadas. Várias viaturas de distintos grupamentos da PM foram deslocados em caráter de urgência para evitar uma possível fuga ou auxiliar no controle da situação. Porém, quando da chegada das primeiras equipes ao local, a situação já estava sob o controle dos agentes penitenciários. E PMs em serviço no pátio da unidade prisional confirmaram que a ação foi bastante rápida. Tenente, sempre a PM está a postos para atender situações de risco, principalmente numa unidade prisional, né? Isso, nós fomos acionados aí pela direção da penitenciária para que prestasse esse apoio no interior, tendo em vista ali que um detento havia incendiado um colchão na galeria. Quando a equipe chegou no local, já estava contida a situação, foi feito apenas a segurança ali para que os agentes pudessem fazer tanto a revista na cela quanto a revista no preso, e aí pudesse também o serviço do Corpo de Bombeiros ser feito de maneira completa e analisar a estrutura. Mas como foi analisado aí, não houve dano de grande monta, foi uma situação tranquila, já foi contida pelos agentes penitenciários e nós só prestamos essa segurança. E aí por uma questão de segurança também, nós acionamos duas equipes do choque para que acompanhasse até o momento que esses detentos aí retornassem às suas respectivas celas. Guardas municipais também deslocaram-se em apoio à situação e receberam como resposta a informação de que a situação já estava absolutamente dominada. Um pedaço de colchão teria sido incendiado no corredor da unidade, provocando uma densa fumaça tóxica, o que levou pânico aos internos reclusos e aos prestadores de serviços naquela ala. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.